Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui quem fala é o Mario, cavalgando pelos campos de Hyrule, e do meu lado esquerdo está o cara que está de crush com a Orbossa, o Jomon. Eu estarei aos pés delas em um estalo. Nossa, pelo amor de Deus. Aí depois fica falando aí de escravo de buceta e o cara lá. Ô louco, que isso. Quando que eu falei disso aqui, mano? Nunca uso uma palavra de mais calão nesse cast. E do meu lado direito está o cara que se recusa a pegar todos os coroques, o Lucas. Nem fudendo, cara. É infinita aquela porra. Bom, gente, parece que a única DLC de Zelda que saiu vai continuar sendo a única, porque não vão ter mais DLCs. Ou únicas, né? Porque são dois. Eu encaro como uma só, né? Você paga um valor X. O Aonuma já confirmou que o desenvolvimento desse Zelda acabou. E agora eles estão focando só no próximo. E aí, vocês acham que o jogo tá completo? Eu achava que tava completo sem as DLCs, velho. Com as DLCs, eu não sei. Eu não gosto daquela motoca, mas eu não peguei ela, né? E vai demorar provavelmente pra eu pegá-la. Porra, como assim você não gosta, cara? É a única coisa que serve é pra deixar a Canon o link do Mario Kart. Do Mario Kart. Se eu não me engano, a gente tinha reclamado que a gente não tinha visto muito a história dos Champions, né? Mas basicamente a gente acaba sem ver, porque essa DLC não ajuda muito, não, viu? Antes de começar, este podcast está recheado de spoilers. Se você ainda não zerou o jogo, pare agora, ou se você não se importa com os spoilers, continue ouvindo e é isso. Porque a Zelda morre, né? The Legend of Zelda Breath of the Wild... Nossa, tá difícil esse nome, cara. The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou Zeldinha, Bafo Selvagem, pros mais íntimos, foi anunciado em 2013, planejado pra 2015 no Wii U, só que chegou apenas em 2017 pra conquistar os corações dos nossos fãs da Nintendo, né? Ou até daqueles que não são fãs. Ele ganhou o merecido prêmio de jogo do ano pelo The Game Awards em 2017, e a gente já estava planejando em fazer um episódio especial de Zelda para este ano, só que a gente enrolou um pouco por motivos pessoais, ou porque a gente estava com preguiça, não lembro. Ou porque a gente não zerou o jogo também, né? Visto que zeramos só em setembro, talvez. É verdade. Eu e o Jomon, a gente demorou pra caramba pra zerar. Atrasados. Mas a gente resolveu fazer agora, até porque o Zelda ele ganhou o jogo do ano, a gente falou, não, a gente não pode deixar de gravar esse ano o episódio, né, em 2017. Só que esse episódio não é um episódio de análise, ele é um episódio onde a gente vai contar as nossas experiências com o jogo e contar um pouco das nossas decisões, o que motivou a gente a fazer tal coisa ou outra coisa, né? A gente não vai fazer análise porque todo mundo já fez e senão a gente só vai ficar de babação de ovo e repeteco babando ovo também. Então a gente vai fazer isso aí que o Mario falou. Se você não jogou Zelda ainda, tipo, tem uma série de análises, você pode dar uma olhada depois pra ver se vale a pena, na internet tá recheado, mas se você já tem, você provavelmente ouviria muitas das coisas que você já experimentou, então acho que não valeria a pena também, né? Então conta pra gente aí, Jomon, qual que é a estrutura do podcast? Como que vai funcionar esse podcast? A gente vai fazer um podcast seguindo de ponto A a ponto B. Como assim? A gente vai falar mais ou menos... A gente começa o jogo que o início é igual pra todo mundo. A partir desse início no jogo, cada um toma a sua direção, né? Começa a fazer as próprias loucuras. A gente vai falar mais ou menos seguindo, por exemplo, do início até o final da primeira quest necessária, o que, que vocês fizeram. Que vai ser, tipo, basicamente, onde a gente saiu até a primeira dungeon que a gente entrou, é o ponto A e ponto B. E a gente vai, mais ou menos, contar uma historinha de como cada um fez isso, porque eu espero que seja diferente, né? Porque isso pra mim é uma merda aí... aí acabou o cast. Bom, vamos lá. A gente tem toda aquela animação de entrada do Link acordando, etc. E a gente dá de cara no Great Plateau, que é aquele mini introdução, né? Aquele mini demo do jogo, aquele tutorial que não é tutorial, né? A Zelda pedindo pro Link acordar, né? É isso aí. De cara, qual que foi a sua impressão do jogo naquele momento? Minha primeira impressão é que muita grama é igual a queda de frame rate. Nossa. Calma. Mas você jogou onde, Lucas? Aí, no Plateau. Você... Não. Qual console? Joguei no Switch. Porque eu vi lá, assim, tem uma cena do Link olhando no horizonte, aí você vê que o mundo é vasto pra caralho, você se sente livre. Mas aí é só você descer a colina e você olha pra grama que o jogo começa a travar um pouco. Mas, tirando isso, eu, assim, foi impactante pra mim aquela cena no começo. Oh, como não? Me arrepiou inteiro, cara. Essa cena é bem feita, né? Pra mostrar o que o jogo vai ser, né? Mostrar o horizonte, é a primeira coisa que você vê. E qual foi a primeira merdinha que vocês foram fazer? Tipo, vocês desceram, foram falar com um velho que tá na frente? Ou vocês não quiseram falar assim, eu sou livre, deixa eu subir e vazar? O que vocês fizeram? Então, eu tenho um grande problema que eu não consigo seguir em linha reta por onde o jogo tá mandando, sem que eu explore a minha volta, sabe? Só que aí eu explorei a minha volta e morri. Então eu voltei pra onde eu tava e fui falar com o velho. Falei, mano, isso não vai ficar assim. Acho melhor seguir o que o jogo tá me mandando pra aprender logo o que eu tenho que fazer, ó. Eu não falei com ele, aí eu comecei a pegar as coisas dele e eu lembro que ele reclamou comigo. Aí eu tive que conversar com ele obrigatoriamente. Eu acho que eu fui brincar de pegar maçã numa árvore ali do lado. Eu olhei pro bagaço vermelho e falei, desafio. Aí eu comecei. E isso, dias de passagem, que o jogo não melhora, eu acho, em questão de pegar maçã em árvore, que você fica pulando que não retardado na árvore. É complicado subir na árvore e pegar fruta mesmo. Principalmente quando você tá, tipo, dentro da floresta. É, por isso que o bom e velho machado e derruba aquela porra e pega todas as maçãs, ajuda. Nossa, não, aí eu sou contra o desmatamento. Mas e aí? Bom, depois o velho te leva lá pra cima da torre, você aprende que você tem que usar o Sheikah lá pra... Até esqueci o nome do dispositivo. Sheikah Slate. Você tem que usar o Sheikah Slate pra você mapear as torres e aí você dominar aquela área, né? Mas e aí, depois de lá, o que vocês fizeram? Vocês foram pra qual... Vocês foram pra Shrine? Vocês ficaram vagando? Acho que um ideal assim é qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no Great Plateau? Se vocês tiveram alguma, ou só foi eu que fui de mentão? Nossa, eu tive uma dificuldade absurda. Não sei se vocês fizeram, mas pra ir na área de gelo, que tem uma Shrine, você pode ganhar uma roupa com um velho. Se você quer fazer uma receita com ele. Eu não sabia o que tinha que fazer naquela porra. Só depois que eu vi que tinha que pegar peixe e fazer uma merda do negócio pra ele. Então, eu não peguei essa roupa. Enfrentei o jogo inteiro sem roupa de neve. Só depois de muito tempo que eu fui conseguir pegar. Não, mas você compra na loja, numa vila depois. Então, depois, né, na Vila dos Pássaros, lá na Rita Village, né? Não, mas Village, você, né, tipo, mas... você tem umas... A da Rita é melhor, né? Mas antes você tem umas em Cacarico. Sim, sim. Mas então... Ah, é? Eu acho que eu não peguei, não. O que eu vi que muita gente fez é fazer comida com pimenta pra subir na neve. Aí eu fui, tipo, fuck it all e fico a roupa, sabe? Calma, isso no Great Plateau você já fez sim, comida com pimenta? Sim, no Great Plateau dá pra fazer. Tem várias pimentas na frente, no negócio de gelo lá. É, ou era pimenta, você tinha que fazer que lá o... O velho, receita, ele então. Fala que ele esqueceu um negócio da receita, ele só lembra que acho que era uma carne e é da água. Aí você olha e fala, retardado, não é peixe. Aí você tem que misturar um negócio da receita que ele falou com peixe. Não era tão óbvio assim, não. Tá fazendo me sentir meio mal porque eu demorei nessa porra. Mano, acho que tinha um livro falando que era peixe o negócio. Que era, tipo, eu não fui no livro. O Great Plateau, ele não é tão fácil, não, porque eu tive umas dificuldades de ataque de burrice mesmo. Olha só, nessa da neve tem um shrine lá, né, que você tem que entrar, né? E é embaçado, porque você tá sem roupa de frio e você tem que ultrapassar aquela merda. Mano, eu fiz muita coisa pra tentar passar e todas idiotas, assim. Se eu não me engano, você tem que levantar uma tabuazinha de metal pra passar por cima de um rio, certo? Tem isso. Se você cair no rio, você se congela. É, insta death. É, e você também não pode ficar muito no frio, senão o Link morre. Cara, eu fiz muito idiotice, velho. Tipo, eu lembro que eu ia correndo com uma tocha, jogava a tocha no chão, pegava a placa de metal pra tentar colocar no lugar certo. Quando eu ia correr, tinha um esqueleto que me matava com arco e flecha, assim. E, mano, eu tentava... Nossa, eu tentei várias vezes isso até descobrir, tipo, o jeito certo. Eu nem lembro o que eu fiz, velho. É a roupa ou a pimenta, né? A tocha pior que dava, se pá, mesmo. Nossa, eu fiz muita coisa. Não, a tocha se você fosse segurando, mas eu não podia ficar segurando, entendeu? Enquanto eu tava levitando. Né? Sim, é. Eu acho que minha burrice foi mais simples. Eu fui, deixa eu ver nadar nessa água aqui e pronto, morri. Não, fiz isso várias vezes, cansavelmente. Inclusive, morrer, você aprende, nesses áudios você aprende a morrer de uma forma muito rápida, né? E a coisa que você mais faz nesse jogo nem é salvar a Hyrule, é morrer. De forma tosca ainda. Não são os inimigos que te matam, é o mundo, né? É, então, você... Os inimigos são parte do mundo, eu penso nisso. É você pegar o Magnesis, querer brincar de levitar o baú e deixar cair na tua cabeça, sabe? Aí você morre. Acho que da maior burrice que eu tive no jogo, mano. No jogo não, né? Nessa primeira parte, tem uma das Shines era numa montanha. E aí eu fui subir ela no Hard Mode. Mano, eu caí tantas vezes porque a minha estamina não dava. Mas eu caí tantas também, vezes. Também. Acho que eu fiquei uma hora subindo a montanha, assim. É muito difícil. O cara ficou mal acostumado com um slot com bastante estamina, né? Então, mas você ficou tentando hard mode, é, tipo, você encontrava alguma brechinha que dava pra você ficar em pé, isso, até descansar? Exatamente. E assim, aprender nesse momento que eu aprendi que o último pulo, quando a sua estamina tá indo pro saco, o último pulo do Link é muito maior. Aí foi usando isso, essa técnica. É o desespero, né? E você provavelmente nem precisava subir na montanha, né? Eu podia ter dado a volta, assim, na uma hora que eu gastei, eu podia ter dado uma volta, mas não, eu queria, é que a partir do momento virou orgulho, né? É igual o Seiya, né, no Saga do Santuário, né? Era só dar a volta, assim. Aí ele tinha que subir a montanha. A primeira shrine que eu fiz foi a que você tem que levitar, é uma placa de metal de forma oval, né? Que você coloca uma bolinha dentro, né? O ideal é que você coloque a bolinha, tipo, você tem que tirar a bolinha da água e colocar num espaço certo, né? Pera aí, só que você não pode... Você tá falando das shrines no Não, ele plateau. Já tá indo pra... Ele já saiu do Great Plateau. Não, eu tô já... no Great Plateau. É Great Plateau, porque tem uma shrine lá. É a primeira shrine que eu fiz. Essa shrine, você tem uma bolinha de metal que você tem que levitar e colocar em outro lugar, né? Não lembro. Mas você tá falando pra mim, essa não era a outra? Então, eu tô confundindo também. Então, no Great Plateau tinha um shrine assim, eu acho que foi um dos primeiros que eu fiz, inclusive. É que os shrines do Great Plateau são os que você pega os primeiros... É, você pega o poder e aí você tem que usar o poder, basicamente. Ah, então não é. Mas, ó, então eu sei. É verdade. Os shrines do Great Plateau foram fáceis, então. Sim, o que foi difícil é entrar no shrine da bomba, porque tinha guardiões. E eu me empolguei, porque tinha guardião no começo do jogo, eu achava que, meu... Sério, eu achava que ia ter bem depois. Aí quando o primeiro acordou e começou a mirar em mim, eu caguei nas calças, sério. Caralho, eu só percebi que tinha um guardião nesse lugar quando eu saí, velho, porque no início ninguém me assumiu nada. É, tem uma partezinha que tem tipo um cemitério, assim, alguma coisa assim, né? Eu fui de frente. Eu fui otário. É que você não foi otário, se passa foi o caminho que era pra ser. Eu e o Mario deve ter perdido, assim, ter ido na Disney, voltou e foi lá. Nossa, eu brisei forte nessa parte, mano. Bom, depois que você sai do Great Plateau, o jogo ele te dá um objetivo, que é ir até Kakariko, né? Só que você pode ir ou você pode sair... cantar o ano que nem um elfo feliz e viver um mundo, né? O mundo da destruição que é Hyrule que vai acabar com sua vida. Ou você pode terminar um jogo se quiser também. Nossa, você tem que ser bem hardcore pra terminar o jogo com graveto, né? Então, quem não dorme com graveto, beleza. Vocês seguiram a quest? Vocês foram pra Kakariko? Eu dei uma brisada primeiro, assim, mas depois eu fui. Mas, mano, eu vou te falar que foi um caminho arduoso, assim, tá ligado? Foi muito fácil, não. Eu morri muitas vezes. Tipo, eu tentei fazer várias coisas idiotas, principalmente subindo em montanha, porque, que nem o Jamon falou, mano, eu encontrava um lugarzinho pra subir e eu falei, ah, por que não? Vamos ver o que, que tem lá em cima, né? Às vezes tem uma shrine, não sei. E eu tentava subir no modo, mesmo modo que o Jamon, assim, mano, eu morria, eu perdia muito tempo. Então, até chegar a Kakariko, deve ter passado umas 4 ou 5 horas, eu acho. É, eu acho que esse momento do jogo é aquele que você começa a experimentar várias coisas. Você já tem as mecânicas básicas, que são as coisas no Shake Slate. Aí, no meu caso, eu fui até Kakariko, mas também que nem o Mario, no meio do caminho, eu fui fazendo o que eu via, né? Tipo, tinha uma torre, subia nela, via que tinha uns inimigos, ia lá, matava. Tanto é que quando eu vi o primeiro Bokoblin azul, eu morri num hit e fiquei pasmado. Mano, quando eu vi na frente de Kakariko, tem uns cavalos, né? Mano, quando eu vi os cavalos, eu falei, ah, mano, é agora que eu vou dominar um, mano. Velho, eu morri tantas vezes tentando pegar um cavalo, mas tantas vezes, velho, e vinha Bokoblin assim, me matava, e aí teve uma hora que eu consegui matar o cavalo do Bokoblin, tirar o Bokoblin em cima do cavalo, ele, tipo, me derrubou e me matou com o meu cavalo, tá ligado? Porra! Ele fez isso, velho, ele me derrubou do meu cavalo, subiu em cima do meu cavalo e me matou, tá ligado? Que merda, cara. Vocês lembram que tinha um rio, né, entre Kakariko e o Grande Platô? Vocês tiveram problema pra atravessar esse rio? Porque, mano, sério, eu tinha medo de atravessar porque os Bokoblins começavam a atirar em mim e eu não tinha tanta estamina ainda. Então eu fiquei a maior parte do tempo lá no lado de um rio. É um rio no meio de uma floresta que, tipo, do outro lado do rio tem uma grande caveira, essas coisas? É um rio enorme, cara, eu só sei disso. Que tem uma caverna, que tem uma montanha dividida no meio até. Ah, tá, sim. É, mano, eu acho que eu fui tirando o início, que eu... Assim que eu saí do Grande Platô, que você pega o... Eu não lembro agora, o negocinho pra planar, eu esqueci o paraglider. O paraglider. Assim que eu peguei o paraglider, eu vazei do Grande Platô e eu caí num lugar onde tinha um... um gigante de pedra. Mano, eu sei. Mas é um Stoned Golem, acho. É, coisa assim. Deve ser esse nome. Aí tinha um Golem. Aí nisso eu falei, tá aqui, acho que dá pra matar, né? Eu vi que na demo lá da E3 mataram. Acho que eu vou matar também. Mano, eu tomei tanta pedrada na cara que acho que depois das três vezes eu falei, acho que não dá, porque não dava irritando nada. Aí o resto eu segui de boa, assim. Eu não tive muito problema pra chegar em Kakariko. Não tive muitas histórias, além de pegar o cavalo lá. Você sabe qual que é o esquema pra matar esse Golem, né? Agora sim. Mas na época o quê? Você queria matar com bomba? Eu consegui matar um só com bomba. Só com bomba. Mas é um puta corno job, velho. É porque eu tava no começo, mas eu consegui. Aí eu não ganhei porra nenhuma, assim. Eu ganhei uns bagulho nada a ver, sabe? Você ganhou os minérios. Ganhei uns minérios, Que no momento, ganhei... pra você, tipo, nesse início do jogo não é nada. Não é nada. Não, mas eu vendi e ficava rico, né? Rico pra caralho, porra. Nossa. Mano, 100 rupees pra mim já era redenção, assim. Já pedi demissão. Por sinal, esse é o primeiro Zelda que eu senti, assim, que os rupees tinham peso, porque nos outros era infinito. Nesse aí eu ficava meio receoso de gastar muito. Porque tem muita equipe, né? E eles valem bastante coisa. Então, você ia na loja lá, a roupa custava, eu não lembro o preço, né? Mas era absurdo. Aí eu, porra, vou comprar isso aqui daqui umas 20 horas, sei lá. Eu lembro que eu e o Mario, a gente tava jogando junto e a gente viu a roupa do... Assim que chega em Kakariko, né? Quando você a roupa vai na da loja, Chica, né? Da Chica. Putz, mano, é muito louco. Aí você fica... Você olha e fala, nossa, que da hora. Aí você vê o preço e você chora, né? Aí eu me senti na vida real. Eu comprei o set inteiro, velho. Eu fui matando um monte de bagulho lá e vendendo até conseguir comprar o set. Foi esse esquema também, velho. Você começa a farmar, né? Começa a grindar no Zelda. Mas posso te falar, mano, esse set, assim, não quero recriminar o stealth, né? Mas ele é meio inútil, viu? O stealth é da hora, velho. Pra pegar cavalo eu usava. Não sei se ajuda, mas eu usava. mas não ajuda muito no começo do jogo, você tem pouca estamina, mano. O cavalo sai correndo de qualquer jeito e você não alcança. É meio zoado mesmo. Mas vale o fanservice. Em Kakariko eu perdi muito tempo, principalmente porque eu fiquei fazendo algumas sidequests, né? Não fiz todas. Mas eu fiquei testando muita coisa e uma delas era, eu queria saber se a galinha flutuava na água, né? Então, mano, sei lá, eu lembro que... É ciência isso, né? Eu lembro que, tipo, eu tava de madrugada, acho que eu perdi umas 2 horas tacando a galinha na água, tá ligado? Eu voltava e eu não sabia, tipo, mano... E eu tacava fogo nela, eu testei várias coisas com as galinhas, assim. Porra, meu, o Pita vai te processar, cara. mas, sei lá, eu perdi uns tempos fazendo essas coisas idiotas, assim. Em Kakariko, até depois de pegar a quest principal, quando eles marcam cada um das Divine Beasts, né? Eu brisei muito, assim, tipo, eu voltava pro caminho que eu tinha ido, fui até o Great Plateau de novo pra ver se eu tinha esquecido alguma coisa. Eu perdi muito tempo. Eu só quero comentar de uma side quest de Kakariko que eu achei muito engraçado, que... Você chega na mulher que vende flechas, uhum. E ela fala que sente falta do marido e tal, né? Aí ela te dá umas flechas, você atira e ela fica toda... Ai, meu Deus, como você atira flechas? Ai, que saudades, meu marido. Eita, caralho. Tem muita cena de flecha legal. Maurinho que é um putomão, né, velho? Atirando flecha sem camisa ainda pra ela, né? A coisa que eu conheci em Kakariko, que o Lucas conheceu anteriormente, foi o Leg. Porra, o Leg é foda, cara. Não, mas é verdade, tem aquele fogzinho, né? Tem o Kakariko, ali eu senti o peso do Leg, assim, mas aí você saía correndo e acabava aí, normalmente você não está em Kakariko, então tá ok. Aquela shrine de Kakariko é difícil, velho. Qual delas? Qual? A dentro de Kakariko. Eu não lembro. Aqui a bola que tá com a ímpa? Ah, acho que é, né? Tem uma acho quest é enorme, mas é uma quest mais pra frente, que vem até um... Não, calma. Não é essa quest. É a primeira que você vai lá só pra pegar a referência do mapa e conseguir retornar pra ela. Em cima, mas... lá numa montanhazinha. Eu não lembro qual era, o que tinha dentro dela. Eu lembro que tem a fada lá perto, só isso. Tem a fada. A fada eu descobri por um acaso, eu tava andando, eu caí do morro assim, olha, uma fada. Então, eu descobri a fada antes de ver a quest da fada, velho. Nossa. Aí quando a Mara falou, eu já tinha ido, Acho que comigo foi a mesma coisa, eu já tinha descoberto. Só que eu pensava que só tinha uma, né? Muito tempo depois eu descobri que tinha 4 Great Fairies, velho. Sim. Eu demorei pra descobrir a quarta. Eu achava que tava foda com a terceira e... Coitado de mim. Agora, tipo, depois de Kakariko, eles... apontam pra você, né, quais são os destinos do jogo, né, quais são os 4 pontos principais do jogo, e são as 4 Divine Beasts. Sim, a Impa te explica a história lá, etc, e Tem toda, toda, bichos, é, toda a lore pra você, né? Exato. Qual foi a primeira bicha que você se dirigiu? Qual foi a primeira que você completou, na verdade? Tá, ó, a primeira coisa que eu fiz foi vasculhar boa parte da área perto de Kakariko. Mais ou menos o canto inferior direito do mapa, assim, em boa parte. Porque eu não gosto de ficar olhando o mapa e não saber as coisas, porque tem que ir nas torres. Eu me sinto mal, sim, perdido. Sim, sim, também. Então, eu peguei as torres na região lá, e depois eu fui pra ver besta de água, porque era mais próxima. E aí eu meio que entendi que essa, assim, de certa forma, é a primeira besta que você tem que ir, porque ela é um pouco mais fácil. É, mano, é muito complicado, porque quando eles abrem o mapa pra você, e você descobre que tem aqui em cada ponto, e fica muito aberto, eu me senti muito confuso. Eu não, talvez eu não tenha sido feito pra um jogo open world, né? Porque, como eu falei, eu gosto de não seguir a linearidade. Eu tenho que explorar tudo ao meu redor pra depois conseguir seguir o jogo. Então, eu perdi umas 20 horas, juro pra vocês, só fazendo idiotice no jogo, explorando tudo. Eu explorei muito o mapa antes de ir pra uma beast. Sei lá, devo ter explorado metade de Hyrule. Eu entendo, você deve ter até achado umas memórias da foto, né, lá da câmera. Achei. Mas sem ter falado com os caras direito, eu tinha achado umas duas quests sem olhar as fotos, assim. É porque parece um círculo no chão pra ajudar também, mas eu também achei umas assim. A primeira sua foi a de água também? É, eu depois de muito tempo eu fui pra de água, né? É, então todos nós somos Mifa primeiro. É, então, eu acho que o jogo tende a levar você pra lá, eu não sei explicar, assim, exatamente porquê. Eu acho que é proximidade. É, então, pode ser isso, é verdade. Porque é a maior parte de Kakariko, né? Mas eu conheço gente que não foi pra lá, e foi fazer outras dungeons só depois foi fazer a de água. Dá pra você fazer qualquer uma, a mais perto é a de água, né? Porque... É. Assim, quando você tá com o mapa isolado, você não sabe o que tem naquela dungeon, né? Você sabe que aquele é o ponto mais perto. Se é aquele ponto é o vulcão, se é o lugar dos Zoras, você não sabe. Sim, sim. O que é legal é que, acho que assim, eu achei tentador nessa dungeon da água, é que a chuva era constante, não parava de chover. Então você era obrigado meio que seguir o caminho lá do... Que o Sidon te guiava, porque não tinha como subir as paredes. Tinha alguns casos. Eu vou falar que eu tentei. Eu tentei muito. Você morreu muito, então, né? Morri, mas eu tentei muito, mano. Eu rodei muito aquela porra daquela montanha, velho. Até tentar achar um lugar. Velho, eu ia pra um lugar e voltava. Não é possível, eu tenho que subir essa porra porque tá indicando que o lugar era lá, sabe? Imagina o Sidon olhando pra você, mano. Tardado assim, ele falou, não é possível que eu tô confiando meu reino pra esse jumento. Não, mano. Não, mas é que o mapa fala, mano, tá do outro lado da montanha. Eu falei, mano, meu objetivo, eu tenho que passar pra essa montanha de algum jeito, velho. Eu tentei muito. Até descobri que tinha uma saidinha ali por perto e o Sidon tava lá. Aí eu falei, ah não, mano, mas sabe quando você, sabe, fez palme na hora? Sei. Então, você se fodeu muito porque tem umas pontes muito compridas lá que é pra você seguir o caminho mesmo. É, se você não sabe que você se fode, você dá de cara com os Rinox, com os Lizalfos, com flecha de choque lá, já era. Não, mano, me fudi muito, velho, muito. Eu acho, tipo, né, subindo essa, eu acho épico, assim, né, a primeira vez que eu subi essa montanha foi muito épico, porque aquela chuva, né, você tá meio stealth, porque tem muito bicho, se você vai ser retardado, né, aí você vai lutar contra os bichos, tem que ser stealth. É, então, na verdade, não é nem pra esse caso, mas eu já não tava lutando com nenhum bicho, eu descobri que meus recursos eram extremamente limitados, e aí eu preferi por não lutar, né. Tem isso também, eu acho que foi o primeiro, não foi o primeiro, mas acho que foi um momento que marcou muito da mídia notícias de eu ver assim, eu falei, nossa, tá chovendo, legal. Aí começa a fazer o efeito de raio no Link. Aí eu fico olhando assim, eu tinha escapado de uns negócios, eu tava mó stealth no lugar, aí começou a fazer o efeito de raio no Link. Aí eu fico olhando e falei, nossa, o que será que vai acontecer? Mano, quando aquele raio caiu, velho, o Game Over aparece amarelo, velho, eu ri muito sozinho. É foda, acho que muita gente experimentou isso também. Tá, mas vocês tiveram dificuldade pra passar da dungeon de água? Não, peraí, antes de falar da dungeon, eu acho legal falar da meio que a luta que você tem com aquela besta gigante pra habilitar ela. Porque aquilo foi uma coisa que marcou pra caralho, cara, que você sobe no Sidon e você tem que atirar as flechas, lembra? É. Cara, e eu apanhei pra caralho. Foi difícil. Aqueles blocos de gelo voando, eu demorei pra descobri que você poderia usar o seu Shake Slate pra destruir. É, eu também. Dava pra fazer Shake Slate? Sim, como? Eu tava gastando flash, caralho, eu vou me foder. Eu gastei muita flash. Você pega o efeito de gelo, você aponta pro bloco e você destrói, porque você pode fazer isso com os seus blocos. Mano, eu joguei duas vezes essa porra e eu não sabia disso. Tanto é que a luta com o chefe é infinitamente mais difícil se você não faz isso. É, não, mano, eu tava manjando da velocidade que o Sidon tava indo, velho. Puta. Ah, então, valeu, Lucas. Eu não sei se é porque a gente tá com recurso limitado, não sei, mas essa dungeon me parece a mais difícil. Essa parte da entrada é foda e o chefe também é difícil pra caralho, mano. E porra, o puzzle da dungeon também foi difícil. Ah, do negócio girando lá? Eu não sabia o que tinha que fazer. Eu demorei pra caralho. caralho também. Eu gostei da dungeon. Pior que desse jogo, tirando a última dungeon da Ouro Boss, eu gostei de todas. Mas eu acho que o recurso... as dungeons são difíceis, as bosses, né, são difíceis até você ter Master Sword. Exato. São dois pontos do jogo. Coisa que eu fiz só depois de todas, mas tudo bem. Então, esse chefe, que eu não falei, eu achei difícil pra caralho. Tipo, você tem que... Mano, eu morri muitas vezes. Naquela parte que ele tá voando na sua direção, que você tem que ficar tirando flecha, né? Sim, sim. Ou usar o poder de gelo, né? Pra você tirar os blocos. Mano, puta, é muito difícil. Puta que me pariu, velho. Dá pra fazer isso também aí? Dá, eu demorei pra descobrir isso. Eu tava morrendo pra ele. Eu também, eu não descobri. Aí eu bati minha cabeça na parede infinitamente, que tinha gastado todas as minhas comidas. Eu também, eu gastei comida. Mano, eu gastei todos os meus recursos. Tipo, eu tava muito fodido, assim, mas depois quando ele começa a cair, que você pode dar porrada nele e fica mais fácil, quando você vê que vai vencer, mano, dá uma sensação de alívio tão absurdo. Você começa, filha da puta, morre, sabe? De tanta raiva que você passou enfrentando aquele chefe. Isso se chama Dark Souls, Mario. Mano, esse foi o chefe que eu mais tive que dar retryons de... É, também, matar. Também. Mas nem é porque eu acho que é porque a gente tava com pouco recurso. A gente tava aprendendo dungeon. Também. É. Sabe o que me deixou puto? Você mata o chefe, aí você vai fazer um negócio na dungeon pra terminar, aí ela fala, você não vai poder mais entrar aqui. Você tem certeza que vai continuar? E eu não tinha pego todos os baús, então eu fiquei revirando a dungeon inteira pra achar baú e não tinha coisa interessante neles. Sério, isso me irritou demais. É, então eles fizeram bem isso, pelo menos que, tipo, não colocar coisas que sejam perdidas, né? É, eu desisti. Disables, né? Eu desisti nas outras dungeons depois que eu descobri que é tudo baú com flecha. Ah, mas flecha é um recurso muito útil, então. Acho que vale a pena, principalmente até o meio do jogo, quando você não tem muita rupee, assim, pra ficar comprando. Você depende das que você acha, né? Inclusive, mano, o que eu já fiquei dançando na frente de Bokoblin com arco e flecha, só pra pegar as flechas dele, mano. Tipo, não tá escrito, assim. É, tem esse trucão também. Mas aí, mano, depois que eu derrotei esse chefe, porque assim, que nem eu te falei, o mundo tava muito amplo e eu tava me sentindo aflito por tanta coisa que eu tinha que fazer. Mas depois que eu matei esse chefe, que foi difícil pra caralho, me deu uma sensação de alívio tão gostosa, e ver toda aquela animação da besta surgindo, etc, né, de você dominando ela e apontando o raio pro castelo, né, de Hyrule. Você não, aí, né, você... a Mipha. É. Não, mas aí você assiste tudo isso e você fala, mano, beleza, entendi qual que é o objetivo do jogo, finalmente, eu tenho que passar todas essas quatro dungeons, etc, e isso tem que acontecer. E aí você começa a tomar um rumo e nessa parte que o jogo começou a tomar um gosto muito forte por mim, né? Porque até então eu tava achando tudo muito foda, mas é a nível técnico, sabe? Porque eu achava, olha que legal, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, eu tava explorando muita coisa. Mas quando eu entendi as regras do jogo mesmo, aí o jogo ficou muito mais emocionante pra mim. Eu acho legal que nessa, até você chegar na dungeon e entrar, mais ou menos você... Na verdade, na dungeon do Zora, né? Quando você tá na cidade do Zora, você descobre isso. Que até ali você não tem memórias, se você não tomou spoiler, você não sabe quem que são os champions, né? Você sabe que tem personagens importantes. E aí você descobre que eles estão mortos e você é o único cara que tá vivo. Eu acho esse sentimento tipo de, eu sou o último cara do... A gente tentou, todo mundo se fudeu e agora eu sou o único cara, e você percebe, tipo, eu percebi muito mais isso depois que você vê a Mipha falando assim, falou, não vou renascer, né? Você descobre que ela não vai renascer, ela morreu mesmo, é só o espírito dela. E aí, nisso, eu acho que isso aí dá... Eu gostei muito do mundo nessa hora. Eu comecei... Esse ponto que você falou, eu comecei a gostar de tudo também. Eu achei muito da hora isso. É, eu tô nessa também, mas o foda da Mipha é que ela morreu e ela tinha um crush em você. Aí deixou ainda mais no feelings o negócio. Mas acho uma voz muito merda, né, mano? Ah, eu não tinha o pack em japonês no momento. Até aquela voz zoadíssima em inglês. Depois da primeira Divine Beast, vocês estão pra onde? Cara, aí começou a várzea. Sério, foi uma várzea fodida. Porque, como eu falei, eu não suporto ver aquele mapa incompleto. Eu sei que eu não peguei todos na época, porque era foda, tinha região que era muito difícil. Mas eu comecei a ir mais pro meio de Hyrule, não sei lá. Não, nossa. É Hyrule. Esse Fisk tá bom, hein? No meio de Hyrule. E aí eu vi que era foda, tinha um monte de bicho lá de... Esqueci o nome da... Bokoblin? Guardião. Tinha um monte de guardião, aí não dá. É, os guardiões ainda no meio, eles se movem, né? É recheado, né? De guardião ali, é lotado. Você anda, tem tipo 4 milhas na tua cabeça já. Sim, né? Sim. Aí eu não sei porquê, eu fui pro deserto primeiro. Caralho, você foi pro deserto? Eu não sei explicar, eu fui pro sul do mapa. Nossa, mano. Aí eu vi o deserto, vamos indo, vamos ver no que dá, né? Porque eu deixei o jogo me levar. Aí eu vi que o deserto, assim, você tomava dano no calor e eu senti o desafio. Uh-huh. Porra, vou fazer essa merda agora. E eu percebi que era difícil pra caralho, meu, o deserto. Porque é muito de criatura mata você em, assim, meio que um hit, né? Uh-huh. Aqueles ninjas lá eram meio fortes também, alguns. Assim, resumindo, eu me fudi bastante, cara, lá. Não, claro, você provavelmente tinha pouco coração, pouco estamina, você não conseguia nem sair correndo, mano. Tanto é que foi o chefe mais difícil, acho que, assim, eu tava equivocado, pra mim o chefe mais difícil do jogo foi o do choque lá, da Uruposa lá. Puta que pariu, cara, eu morri muito. Eu achei esse chefe difícil, até ele no final eu achei ele chato, velho, tendo a Master Sword eu já achei ele difícil, imagina sei. Eu não tinha Master Sword, eu tinha umas espadas de bosta lá, Rust, sei lá o quê. E foi foda, cara. Mas qual que vocês foram, assim, pra vocês... se espantarem tanto com o meu caminho. Ah, eu fui pra cima, velho. É, eu também, acho que era o caminho padrão, né? Só que antes de ir pra cima, eu voltei todo o caminho, porque eu tava ainda encucado que eu não tinha aberto tudo que eu tinha feito, né? Eu saí explorando outras shrines, outras coisas que eu podia ter perdido. É, aí depois eu fui pros Gorons, né? Caralho! Então, exatamente, o Goron, e eu fiz acho que a mesma coisa do Mario, tipo, eu abri metade do mapa, uma metade direita do mapa, abri toda, aí depois eu fui lá pros Gorons. Eu fui pipocando o mapa, e os Gorons foi a última que eu fiz ainda, caralho! É que é mais perto dos Horus, né? É, eu fui pelo caminho padrão. Eu achei, pra mim, é a melhor Divine Beast, assim. Inclusive, não só é a melhor Divine Beast, como também é a parte que você tá chegando perto dela, né? Porque tem todo um gimmick, né? Nossa, a gente ficar arremessando esse gimmick de arremessar agora, o cara. Eu gostei tanto. Eu odiei, eu fiquei preso. Eu odiei, eu também fiquei preso. Fiquei preso mais de uma hora, Mario. Porque eu cheguei no final, aí eu fiquei olhando pra besta e tá, o que eu tenho que fazer? Aí eu descobri que eu tinha que voltar e lançar o canhão mais algumas vezes. Eu também fiz isso. Mas eu achei que tinha bugado isso. O jogo. Aí eu pesquisei na internet e um monte de gente falou a mesma coisa. Porra, eu tô preso, sei lá o que é que eu faço. E aconteceu aquela, a mesma coisa comigo. E aquela música, a mesma coisa comigo. A música não parava, era a mesma música. E, mano, é difícil porque tem aqueles bichinhos, você tem que tacar coisa em cima e eles renascem ainda. Mano. Ah, nossa, depois... não, cara. Aquilo foi trauma. Eu queria dar um tiro naquele Trump Goron, velho. Vai tomar ele é mó legal, a voz dele, mano. É muito ruim em inglês, sério. É muito voz de... não sei, meu. Eu achei ele, tipo, dos... Cada champion, ele tem um descendente, assim, né? Pra quem né? não sabe, tem um descendente. É um... não é nem um descendente, né? Porque não é da própria família, mas é um sucessor espiritual. O sucessor, exatamente. E aí, nisso, ele... esse aí, dos sucessores, eu achei o pior. Foi o que eu mais gostei. Eu achei ele mó legalzinho. Eu gostei da dungeon, pra caralho, que nem você falou. É, também. Não, pra... Achou a melhor dungeon? Não sei falar. Acho que não sei. Eu acho que essa foi o, tipo, tirando o delay entre a Kakariko e a primeira, esse aí também foi outro que eu comecei a criar side quest na minha mente de abrir o mapa inteiro, então eu fui em muito lugar antes de ir nesse lugar. Eu também, mas... Então, quando eu cheguei lá em os Gorons, eu já tinha comprado set de a prova de fogo, só não comprei o capacete porque... Caro convenhamos. São caros e são inúteis, né? Mas vocês compraram ou vocês... ganha na quest com... você ganha numa quest bem no... se você seguir o caminho, né? Você ganha numa quest. Só você coletar uns répteis pra um cara, é bem easy. É verdade. Eu fiz isso. Foi isso que eu fiz, então. Me avisaram que existia isso aí e aí... Você economiza grana, caralho. Uns 2.000 rupees, não lembro. É bastante e te ajuda a passar aquele... tipo, 3/4 do caminho que você pega isso. Sim, né? Mas te ajuda no resto. Mas antes disso você se fode muito. A sorte é que eu tinha muita comida que eu aguentava, era resistência a fogo na hit, né? Então eu me mantinha cool. Eu tô presumindo, então, assim, pela forma que vocês se espantaram de eu ter ido na do deserto, eu tô presumindo que vocês foram na do vento depois. Na dos Rutos. Eu tava tentando lembrar o nome da raça deles. Eu também fui pra essa, porque a do Gol foi a última pra mim. Antes de ir nela, eu... já tava ali no meio do jogo, etc. Eu já tinha me dado spoiler que teria Master Sword, né? Porra. E, mano... já estragaram pra variar. Adivinha quem foi? Você tá nesse podcast. Mas esse spoiler tava rolando no Discord, né? No momento, assim, no nosso grupo. Mas então... foi muito, assim, foi até que eu saí. Mas, enfim, aí eu caí, eu sabia já onde eu tava, né? Eu tinha caído no pântano lá, etc. E eu falei, mano, eu vou pegar essa fucking Master Sword agora, né? E, por sorte, tipo, eu enfrentei, depois eu passei pelo labirinto lá, foi difícil. Pra mim não foi tão fácil. Tipo, que labirinto? O de Lost Woods? É, eu não tinha entendido muito bem o que tinha que fazer ali, né? Só depois que eu fui meio que na tentativa... Você mexia? É, eu fui na tentativa e erro, assim. Mano, eu entrei no Lost Woods, aí eu saí, que eu falei, mano, que merda é essa, velho? Eu vazei, aí eu fui fazer outras coisas e me avisaram, ô, sabe lá aquele lugar? Eu falei, sim. Aí os caras, você quer que pode contar? Eu falei, pode. Aí eu falei, ah, que tá Master Sword. Mano, na hora eu vou ir pra Master Sword. Né? Mano, é que sabe aquele meme do cara que... Mano, eu não vou falar sei. Isso. Mas então, foi isso, pra Master Sword. Já que a gente tá falando da Master Sword... Vocês tentaram se matar tirando ela ou não? Caralho. Sim, tentei. Não, assim, quando você tira ela, vocês ficaram até o final, porque você tem que ter uma quantidade de corações pra pegar ela. Aham. Eu tentei uma vez, mas a árvore me parou. Aí depois disso eu presumi que ele não ia me parar, eu ia morrer, então eu desisti. Mas vocês sabiam o número certinho? Não, ou vocês não sabia. Foram tentando até uma hora acontecer? Eu juntei então, bastante. Eu tomei spoiler porque o Rafael tentou de todas as maneiras possíveis, né? Aí eu já sabia quanto que tinha que ter. Aí eu voltei, troquei minha mana, minha estamina por coração, né? E fui lá e tirei a Master Sword. É, que a gente também já sabia. É, porque dá pra trocar estamina pelo coração. Nossa, é verdade. Eu descobri isso só na última hora do jogo. Eu passei assim no cantinho e eu descobri o caralho, que demônio é esse, velho? É, contaram isso. Então, o Zelda, ele deu muito... Ele deu assim, tipo... Foi meio que uma exploração em conjunto, porque, tipo, a gente tava num grupo no Discord, assim, dos amigos da ex-Nipari, e aí, nisso, a gente foi falando, ah, eu vi isso aqui, então teve muita troca de informação, então, tipo, coisa que eu não encontrei foi, sei lá, o Mario que encontrou, foi o Rafael que encontrou, o Alex que encontrou, então a gente, tipo, não foi uma exploração toda em conjunto, então teve muita coisa que a gente manjava já antes. Ah, ainda bem que eu evitei, porque senão eu ia saber de muita coisa, eu nem tinha um jogo, né? É, mano. Mas eu acho que isso foi legal, Não, foi legal, mas é que o problema é que quando você é um cara que tá sem tempo e tá rodeado de viciado... Os caras, mano, eles varam noite. O Rafael dorme jogando essa porra. Tipo, ele tá dormindo e tá jogando. Então, tipo, você não consegue evitar spoilers, entende? Porque a galera já tá muito avançada. E você tá ainda lá na segunda dungeon. Mas eu prefiro ter spoiler, assim, tipo, em uma conversa casual, assim, tipo, ah, você viu isso aí, não sei o quê, que não foi de história, do que tomar no Facebook. Eu acho. Como eu não vi, né? O Facebook, obviamente. Então fiquei bem de boa. É, talvez. Pelo menos você pode xingar a pessoa ao vivo, né? Uma coisa que eu não gostava, tipo, assim, né, culpa do Zelda, né? Mas no Zelda eu tomei muito, vai, spoiler, até hoje eu não vi cavalo gigante lá, o puta cavalão. Ah, o do Ganon? Eu vi. Eu tomei spoiler que ele existe, eu fiquei mó tipo... Eu fiz a quest, mano, foi punk. A Master Sword, tipo, ela não é tão efetiva porque depois ela descarrega, né? Aí, mano, eu tomei muita cautela pra usá-la, assim, mas aí depois eu falei, mano, vou usar pra tudo e vou ficar quietinho, parado até ela recarregar, eu fiz isso várias vezes. Eu nem usei ela quase, cara. Eu acho que eu peguei ela antes da quarta dungeon, mas eu nem usei. Nossa, hardcore, mano. Não, é Lucas. Porque como ela quebrava, eu achava meio zoado, sabe? Ela não quebra, ela fica descarregada. Não, ela explode e depois reconstrói na sua mochila de alguma forma, é isso. Não, ela descarrega. É, mas aparece a animação de uma explosão lá da arma estourando. Não sei, ela descarrega, é o certo. Não, mas eu não sei se é a animação, provavelmente é mesmo, a animação dela virando quadradinhos, né? É, então. Eu nem sabia disso aí que você falou, que a Master Sword é efetiva nos chefes lá, eu não usei. Eu usei no Ganon. É porque no acho que nas dungeons, assim, né, os caras falam, quando tem a energia do Ganon na área, a Master Sword, ela entra em potência máxima e ela não descarrega. Certo. Aí em todas as dungeons, ela tem, tipo, o ataque dela é 30, né? Em todas as dungeons, o ataque dela é 60 e ela não descarrega. Caralho! Porra. Fui burro. Nossa, demais. É, não, desculpa. Nossa. Não, até pra enfrentar, porque tem muita shrine que é Test of Strength. Ah, né, Major Test of Strength. Sim. É, tem vários. Ah, isso, né? Aí pra mim é só arma forte que bate, velho. A Master Sword não compensa, não. Ah, pra mim a Master Sword compensa sim. Mano, ela bate muito pouquinho quando é nos mais fortes, no Major. Uh-huh. Mano, é muito escroto. Eu cansei, né, de enfrentar eles. Tem copia e cola, um monte de shrine com aquela porra lá. O cara faltou 80, 20 shrines, aí Ctrl-C, Ctrl-V em tudo, exatamente, né? Exatamente. Mas eles dão as equipes bom, velho. Eu gosto. Eu fiquei lotado de equipe por causa disso. Mas eu só consegui pegar a equipe bom depois que eu tava com a Master Sword, porque, mano, eu gastava 3 pra pegar duas armas boas, sabe? Gastava 3 armas pra pegar duas boas. E depois com a Master Sword ficou mais fácil, né? É, que aí você tem um material que não gasta, né? É. É, quando a gente chega na, tipo, provavelmente a nossa terceira dungeon bateu de todo mundo. Não, a minha primeira foi do deserto, caralho. Não, a terceira, caralho. Ah, tá, beleza. A nossa terceira bateu. Sim, a terceira bateu. A terceira bateu, que é na montanha dos Rutos, que são a racinha dos pássaros. Né? Ruto, não é Rito? É Ruto. É Rito? Não sei, é Rito. É Ruto, é verdade. É Ruto, é a princesa, é verdade, é Rito. Ruto é a princesa. É a raça dos Ritos, que agora nesse jogo eles têm um full pássaro, né? Que eu não sei o que acontece na biologia de Zelda. É, assim, kudos pra Nintendo por colocar a música do Dragon Rooster Island lá na cidadezinha. Do Wind Waker. Eu não percebi. Porra, a música da cidade é daquele vulcão do Wind Waker, cara. É, eu imagino que você falou, mas... Nossa, não tinha percebido. Cara, depois presta atenção, eu achei muito foda isso. Eu, pessoalmente, eu odiei essa parte, assim... Tipo, eu acho bonita a Vila dos Ritos, mas... eu achei a quest pra começar a fazer as coisas muito, muito merda, que você tem que ficar achando as pessoas lá. E deu muito trabalho, tipo, deu muito mais trabalho que deveria, pelo menos comigo. Eu não gostei. De achar a pessoa? Eu não tô entendendo também. Eu lembro de ficar voando, acertando o alvo. Não pra entrar na dungeon. Na cidade, você tem que fazer uma questzinha lá, que você tem que pegar... Era coisas pra fazer uma comida, não era? Porra, isso é uma side quest, cara. Não isso é side, velho. Então não é uma side quest. Não, calma. Tem alguma coisa que você tem que fazer pra depois ir na dungeon. Tem uma quest. Tipo, tem... Não, tem uma. A quest que tem é que você tem que ir na montanha que tá o sucessor do... Qual é o nome dele? Esqueci agora. Eu não vou lembrar o nome dele. Será que eu tô errado? Rivale. Mário, né? Você tá confundindo com uma side quest das criancinhas que cantam. Era isso. É verdade. Essa é uma side quest que eu fiz bem depois do jogo, porque ela realmente é boring. Você tem que achar as crianças escondidas. Mas pra entrar na dungeon, você tem que ir no Praxy Range lá, aí você tem que provar pra aquele descendente, não é descendente, o sucessor, que você manja das flechas, aí você voa certos alvos, ele te dá a flecha. E é um dos negócios mais, tipo, retardado, porque tem muito tempo, assim, tem 3 minutos e você resolve em 20 segundos. Que ele foi bem, assim, tirado das crianças. Não, fora que esse descendente aí, mano, ele é uma cópia do Tokoyami do Boku no Hero, velho. eu não gostei, ele é azul, ele acho. É branco, ele é branco. Sei lá. É branco. O Tokoyama não é preto? Mas... Então, eu acho que o Mario começou a ter Alzheimer quando ele chegou no terceiro... Não, mas o estilo é o mesmo, mano, então... Eu não gosto dele... Eu não gostei deles em inglês, mas quando eu ouvi, pelo menos, o Revale, né? É Revale ou Revale? Isso aí. É o pássaro azul. Quando eu ouvi ele em japonês, então, ele em japonês combina muito. É muito legal, eu também gostei. Eu acho muito legal. O poder dele é muito legal, eu gostei da... O poder dele é mais OP do jogo. E essa é a melhor dungeon. Essa é a dungeon que eu mais gostei. Você gostou de ficar mexendo a asa dos pássaros, ficar deslizando? Então, eu acho muito legal angular enquanto você tá em voo, e aí você consegue ir de uma ponta pra outra. Eu acho muito legal isso. Eu achei bem ok, mas a luta foi bem legal. Ah, pra mim foi muito fácil essa luta, porque eu já tava com o Master Sword, eu tava mó fudido, mano, já de forte. Foi muito fácil. Exatamente. Essa luta eu vi que a Master Sword trivializa os bosses. Então, mano, depois disso, tipo, eu peguei o Master Sword, e nessa parte do jogo, tipo, não importava o desafio, eu ia vencer, assim, e essa dungeon não teve nem graça pra mim. Tirando se fosse um leãozinho lá, que eu esqueci o nome agora. Os centauros. O Linel, isso. Se for um Linel, Master Sword também não ajuda muita coisa. Vou te falar que eu tentei. E, enfim, essa dungeon foi bem fácil. O poderzinho do Rito, tipo, depois foi bem útil, assim. Eu falei, mano, eu devia ter vindo pra cá em segundo aqui. É útil pra caralho, cara. Sério. Eu usei o que eu mais usei no jogo. Eu acho que da Mipha, por flechas aleatórias que me matam, né? Da Mipha. É que esse jogo, ele gosta de soltar uma flecha com um poder absurdo quando você tá sem armadura, e aí você vai lá e, tipo, você toma um peteleque e de repente a Mipha fala, tô te renascendo, e você fica, eita, que me matou? Percebi, eu morri? Mano, e como, aliás, já que vocês estão falando do poder da Mipha, cara, como eu gastei de forma desnecessária o poder dela? Às vezes eu só tava andando, assim, caindo num penhasco, aí, Mipha's Grace. É, exatamente, cara, é pra isso. Aquilo ali é o cão guia, sabe, assim. É o seguro de cagada, nada. Né? Mas eu acho que a forma mais necessária foi quando eu decidi que eu queria completar o catálogo de monstros, né? Eu falei, não, vou tirar foto do que eu puder. Puta que pariu, você tá louco. Aí eu falei, não, vou tirar foto do centauro, né? Não sei, qual que é o nome dele? O Linel. É, então. O Flax fez joinha com ele. Não, mano. Cara... Eu sabia onde ele tava, eu fui correndo assim, tá ligado? Mano, só foi um peteleco, Mipha's Grace. Eita, cuzão, deixa eu dar um teleporte rapidão aqui, mano. Teleportar pra fugir o camarada. Eu tinha acabado de perder o Mipha's Grace. Eu queria que pudesse ter de verdade. Você tá discutindo com alguém, você vai embora assim, transporta, sabe? Ah, pensei eita, que você tava falando do Mipha's Grace. Você tava discutindo com alguém, você toma uma facada. E, otário. Falando do teto, transporta. pra alinhar, assim, a conversa das dungeons, já que a última de vocês foi lá no deserto, foi a segunda pra mim, pra vocês deve ter sido bem easy ela, né? Não foi. Como mano, não? O filho da puta que voa dando trovão, eu não entendi, eu acho que eu terminei o jogo sem entender como que ele funcionava. Eu também. E eu tava com uns pés de pano, assim, sem Master Sword, eu tava fudido, cara. Eu tava com o Master Sword e não tava conseguindo matar o cara, você imagina? Eu tava com proteção e eletricidade ainda, eu fiz várias coisas. Nossa, pra me proteger. Você tava usando aquela roupa do Link de pornô, BDMS, né? Pornô. Exatamente. Puta, e que dungeon chata, velho. Essa dungeon é chata pra caralho. Fica girando aquela porra. Eu fiquei uma hora pra entender, uma ou duas horas, acho, pra entender como é que ela funcionava. Eu demorei muito tempo. Me perdi infinitamente. Eu não entendi como ela funcionava. E aquela parte lá que você tem que pegar duas bolinhas de energia, nossa, mano. Nossa, ficou. Eu não percebi que tinha uma entre andares, velho. Puta que me pariu. E subindo e descendo. Ligando a dungeon. Mano, foi uma merda essa dungeon. E foi chato ficar nadando com aquele bicho na areia lá pra acertar o... Nossa, pra caralho. Não aquele foi. Bicho de areia é muito chato. Você vazava, né? Aí você olhava, puta, vou tomar um choque agora. Aí você tomava lá, merda. Aí me faz Grace. Nossa, se alguém que tá ouvindo aqui foi pra lá primeiro, mano, conta a sua experiência aí que eu quero saber, velho. É foda. Mas eu vou falar que depois que eu peguei, assim, terminando essa dungeon, o poder da Urbosa lá, mano, eu matava tudo no jogo com aquilo. Até pra pescar peixe, eu carregava o negócio, só via os peixes boiando na água, assim, porque pegava tudo. Ignorante demais, hein, velho. Mano, mas a da Urbosa, velho, aquela cena da Urbosa fazendo os estalinhos, velho, ela mostrando o poder pro Link, mano, é muito louco, velho. Ah, legal. É que o Jamon tá com crush, né, velho, então... Eu gosto muito da Urbosa, mano, eu acho a Urbosa muito da hora, pelo amor de Deus. Não é crush, eu acho ela da hora. Você gosta do narigão dela também? Eu gosto de tudo dela. A barriga dela lá, muito louca. Cara, a quest pra entrar na cidade é chata. Ah, da Vila dos Ninjas lá? Mas qual quest, Mario? A dos ninjas ou a de se vestir de mulher? Não, se vestir de mulher pra você entrar na cidade, né? Eu achei ela muito interessante, mano. Achei ela bem daorinha, assim. E com umas piadas transfóbicas, talvez, né? Nossa, mano. Mas foi meio cômico no geral, porque até quando você enfrentar o líder daqueles ninjas lá assassinos, é uma luta mal cômica, um velho barrigudo que, meu, é alívio cômico total. E você ficar cagando o poder dele. É, não, né? Sabe, pra chegar nele foi um negócio tenso, aqueles ninjas com aquela espada gigante, eu morria de medo, cara, foi foda. Aí chega no chefe, é um velho pançudo. E a minha história com Zelda Breath of the Wild é, eu joguei no Wii U, aí eu parei no Wii U, joguei do zero de novo tudo no Switch. Mas você fez o mesmo caminho? Não, mas eu fiz até as coisas, eu fiz maluquices, okay, na do Switch. Não, mas calma, até que ponto você foi no Wii U? No Wii U, até essa. A dungeon? Você fez quatro? Eu fiz três dungeons no Wii U, e aí, tipo, na quarta dungeon eu parei o jogo. Entendi. Antes da quarta dungeon, porque nessa parte aí da dungeon, dos ninjas, não na dungeon, né, na parte dos ninjas, eu não tinha percebido que tinha um lugar que tinha uma porta que você tinha que puxar com magnete. E aí eu fiquei puto, porque demorei, eu morri, eu falei, ah, mano... Aí eu quitei, aí eu regiquitei do Zelda Breath of the Wild. Eu só voltei no Switch. E aí quando falaram que tinha... Eu não percebi do magnete. Só quando eu cheguei na parte e aí, tipo, me contaram que tinha essa coisa, aí eu fui lá e fiz em 2 segundos. Mas, mano... Você me fez lembrar esse trauma também, Jamon. Eu demorei pra caralho. Eu fiquei revisitando aquela merda um monte de vez. E aí os caras te encontram. Aí você tem que correr que nem uma retardada pra sair daquela dungeon de ninja. Exatamente. Eu fiquei muito irritado nessa dungeon, velho. Pelo amor de Deus. Bom, depois que você termina Shrines, obviamente, eu suponho que vocês tenham aberto o mapa inteiro antes de enfrentar o Ganon, né? Pelo menos foi isso que eu fiz, né? E eu saí explorando Hyrule pra ver o que faltava, né? Eu tentei completar todas as Shrines, né? Não consegui, falei miseravelmente, porque eu percebi que ia demorar muito mais tempo e depois eu fui pro Ganon. Mas eu peguei umas 100 e poucas Shrines. Eu também fui nessa média. Nossa, eu fiz umas 60, 70 e aí... Mas eu abri tudo, tipo, abri o mapa todo, porque é orgulho esse abrir o mapa. O mapa tem, é muito legal abrir o mapa. É questão de toque, sabe? Tem um pedaço faltando lá. O meu toque foi tentar descobrir as Shrines, mas, velho, depois que você descobre na mão, assim, correndo, e só tem side quest pra você fazer, fica muito difícil. Mas, ó, de todas essas Shrines, assim, as que mais me marcaram, eu vou ser sincero, não foram as Shrines que dentro delas tinha coisa pra fazer, mas sim fora. Não sei se vocês entendem. Do labirinto, né? Então, os três labirintos que eu achei muito foda, cara. Sério. Que tem até um cheio de guardião lá. Acho que é no Nordeste, né? Mais pro mapa. Que é bem longe. Sim. Aqui lá tem aqueles... É quando eu comecei a ver aqueles guardiões voando lá. Meio que sentry, né? Aquela... Qual que era? Aquela que tinha na escuridão perto da floresta. É, a floresta que... É, que vocês viram o Wolf Link lá, né? Eu não. Também não. Vocês não viram? Pô, tem uma hora que... Então, teve uma hora que eu tava brisando naquele lugar, aí aparece tipo um vulto igual o Wolf Link. Peraí, mas você tá falando na Shrine, que é tudo escuro, ou na... Que, na floresta da escuridão, que você tem que pegar o paraglide e ir pra floresta. E aí você entra numa escuridão. Sim, sim. Porra, não vi, cara. Mano, tem... Eu não sei se foi ilusão minha, velho, mas não é possível. Deve ter sido. Ou você é o jogador escolhido, Jamon. Olha caralho. Só. Eu sou o jogador escolhido. Mas eu vou falar, meu. Quando eu vi aquela massa escura, assim, por fora, eu fiquei muito curioso pra ver o que era. E foi uma shrine bem legal. Então, eu não sabia se tinha mais shrine por lá, né? E eu, como um completo idiota, fiquei rodando aquela porra daquela escuridão por muito tempo, pariu. Assim. Aquilo só tem uma, né? A shrine é contra... Sim. Você matar o Rinox, que o Rinox tá com uma coisa nele lá. Acho que, é verdade, acho que ele tá segurando uma bola no pescoço pra você. Teve um Rinox que eu matei antes de saber que você tinha que pegar a bolinha e colocar em algum lugar pra se parecer uma Shrine, né? Velho, depois eu parei muito, assim, fiquei procurando muito tempo ele, eu não achei, assim, porque eu matei, obviamente. Você, né? Tá falando daqueles três Rinox que ficam no lugar? Eu não sei, tem um... É, são três irmãos. São três irmãos, né? Cada um tem uma bola. Ah, deve ser isso, velho, porque eu matei e, tipo, eu não sabia onde foi parar a bolinha. Você tem que colocar as três em um lugar específico, é no centro de onde eu imagino localizados. Que se matar o Rinox, a bolinha vai ficar lá, eu não sei se é... Ela não fica, ela não fica. Ela não reseta, não reseta. Eita, eu procurei. Porra. Cara, assim, eu não sei se depois eu não consigo mais achar o lugar, mas eu sei que eu não achei mais a bolinha, não. E aí tem uma quest que, mano, eu não consegui completar. Isso é merda. Isso, mano, falando dessa coisa de bolinha, sabe aquela dungeon da... É muito idiota isso. Sabe a dungeon... O Shrine do Lost. Que você vai na ilha e aí você tá pelado na ilha. Eu ia falar dessa ilha até. Tá? Mano, essa ilha, assim, por si só, ela é muito difícil. Se você não sabe, tem truque da jangada. Eu sabia. Eu não sabia também. Que truque da jangada? Você coloca... Se você ir pra lá de jangada nessa ilha... E quando, antes de pisar na ilha, você desequipar tudo dentro da jangada... Aí você consegue entrar na ilha, você vai cair pelado dentro da ilha, mas aí você só tem que botar na jangada e pegar seus equipes. Isso é sacanagem, cara. Você tem que pegar e sem nada lá. Eu não fiz isso, eu fiz com o truque da jangada. Ah, eu fui voando, né? Não sabia. O Jamon foi Nutella. Aí, mano, o problema é que Deus me puniu. Se existe Deus, foi nesse momento. Que eu peguei uma bola. Você tem que pegar as bolinhas e colocar nos lugares. Sim, são as três também, acho. São as três. Tem uma bolinha que fica em cima. Porque você mata uns caras. Você mata um. Ela fica embaixo de uma placa de ferro gigante. Acho que é essa. Aí nisso, eu peguei essa bolinha e falei, mano, eu não sabia onde tava o lugar. Aí eu falei, vou jogar essa bolinha no centro e depois eu me viro. E pra eu colocar a bolinha de volta lá em cima? Que vacina. Porque eu fiquei, fiquei uma hora jogando bolinha contra a porra da montanha e procurando espaço que o Link não escorregasse e soltasse a porra da bolinha. Mas foi merecido tomar no cu, cara. Mano, uma hora eu procurei na internet como resetava essa bolinha. Aí falaram, se você jogar essa bolinha na porra da água e correr pro outro lado da ilha, ela reseta. Eu fiz isso, joguei a porra na porra da água e corri pro outro lado da ilha. Aí eu voltei, cadê a bolinha resetada? Não resetou e a bolinha sumiu. Aí eu tive que resetar essa merda de ilha, velho. Foi muito chato, velho. Nossa, merecido, cara. Você tinha que se fuder que nem todo mundo. Ele meio que resetou. Mas você resetou e você foi com as equipes normais? Ou ah, ou não, tira... não foi, foi truque da jangada. Nossa, e aí fui certo. Vacilão. Tá tomando cu. Chupa a minha rola, meu amigo. O mundo é dos espertos. O cara tá te testando, você não vai poder usar nada. Tô usando nada o caralho aqui, seu filho da puta. Tem... Mano, mas essa foi, acho que, a Shrine que... Agora pensando, foi a Shrine que mais me marcou negativamente. Então, olha, é mais fácil para essas Shines serem lembradas. As Shrines. Falando de Mario Sunshine aqui, né? Eu acho que as Shrines normais são meio esquecíveis. Não sei explicar. É porque o interior delas são todos iguais. Então eu não consigo lembrar muito. Ah, eu lembro de alguns. Eu lembro que tem um que você tem que pegar uma pedra de gelo e você tem que levar até o final. Só que tem vários lugares que tem fogo. Então você não pode deixar ela passar perto de fogo, né? Então, não lembro, mano, desse. Eu lembro mais ou menos disso. Não me é estranho o Mario contando. Não, é que eu fiz várias coisas, assim. Porque no final tem uma parte que você tem que paralisar uma pedra pra bloco de gelo não ficar... Não derreter, né? Mano, eu fiz tanta coisa. Eu deslizava em cima do gelo, assim. Surfava. Mano, tipo, morri muitas vezes queimado. A Shrine que mais lembro é aquela que se usa motion control pra controlar a bolinha no tabuleiro. Pode escrever. E eu achava muito engraçado, porque eu buguei. Eu virei o tabuleiro de ponta cabeça, cara. Não, você faz isso, tipo, você faz ela cair direto, você joga a bola pra puta que pariu e faz ela cair no lugar certinho, né? Exato. Então, eu tenho um problema com isso, porque assim, eu tava jogando no gamepad, tipo, eu não tava olhando pra TV, eu tava olhando pro gamepad, e a maioria das pessoas que eu conheço enfrentou essa shrine, tipo, virando de cabeça pra baixo o controle, deixando a bolinha cair em cima do plano reto e jogando ela pra cima, né? Só que eu não consegui fazer isso porque, mano, se eu virasse o gamepad de cabeça pra baixo, eu não enxergava mais nada. Não, tinha, tipo, você tinha que virar só o quebra-cabeça, não tinha que virar na parte reta. Na parte reta ia cair que uma merda, né? O quebra-cabeça virava pelo gamepad. Não, então, mas aí você só virava o gamepad pra outra cabeça e aí nisso invertia o... Não invertia, tipo, de virar pra face reta, né? Você só virava, girava o suficiente o quebra-cabeça. Aí então, caía pra virar o suficiente, eu precisava virar o gamepad de cabeça pra baixo. E aí... Mano, eu fiz no gamepad e no Switch. Isso, aí né? O Mario plantou bananeira jogando Wii U. Não, eu fiz o jeito certo, eu não fiz o jeito Jomon. Eu só peguei a bolinha e passei lá e joguei. Foi difícil, mas consegui. O meu jeito, eu tava jogando na televisão e eu tava com os Joy-Cons na minha mão, né? Aí eu dava pra girar o controle e fazer o que quiser. Então, tranquilo. Tem uma que eu achei infernal, era alguma coisa que eu sei que eu fiz errado, porque eu tive que parar um negócio, uma placa de metal no meio do ar, eu tive que dar stop nela, pular nela e... E correndo por ela. Eu sei que eu fiz totalmente errado aquilo. Gambiarra total. Agora você imagina quantas vezes eu tive que fazer, tipo, jogando a placa de ferro pro ar e mirando o pra paralisar. Mano, tem uma. Tem várias que eu fiz coisas idiotas. Eu gastei muita flecha de bomba, assim, de forma desnecessária. Mas tem uma que você tem que usar a sua bomba pra acertar uma bolinha. Pra uma bolinha sair voando e acertar um outro lado de uma esteira que tá passando blocos, eu acho. Puta, vocês acho que eu lembro. Disso? É que tem mais de uma shrine que tem essas coisas de esteira, mas eu tô meio lembrado. Sei, você acha que você tem que paralisar... Mano, enfim, os que combinam todos os poderes é muito difícil. Tipo, você tem que paralisar um lugar, aí depois você tem que jogar uma bomba, e aí você tem que acertar a bomba, enfim, tipo... É questão de timing, né? É que nem uma que eu lembrei agora, na verdade, que me deixou traumatizado também, que você tinha que paralisar o objeto e meio que brincar de golfe. Você tinha que jogar ele pra longe pra acertar longe. Ah, isso é legal. Isso foi legal. Mas então, sabe qual é o problema? O primeiro desafio é fácil, você habilita lá pra você terminar a shrine. Só que tem um desafio extra, geralmente tem baús escondidos nas shrines. E o baú escondido era outro desafio mais foda. E você não podia paralisar e bater sem parar na bola, que senão ela ia pra puta que pariu. Então eu demorei pra caralho pra aprender o timing. Você não tinha que bater com uma cadência? Sim, tinha que ficar girando, só que você tinha que contar, porque se você passasse da contagem ou fosse menos, você se fudia. E tinha que estar no ângulo certo. É, sim, você tinha que... Eu lembro disso aí, mano, também fiquei meio puto com isso aí. Uma hora vai, né? Às vezes nem decora, vai na persistência. É, geralmente só. Quando você tá desistindo, vai. Mano, tem várias shrines que eu falava, velho, isso aqui não vale um coração não, mano. Vai tomar no cu. Não vale, vale metade, né? É. Um metade? Precisa de quatro, né? Não vale um quarto. Não, não vale um quarto, mano. Vai tomar no cu. E o interessante é que eu não vi todas as shrines também. Deve ter algumas lá. É porque tem muita Major Test of Strength. Isso que me deixou meio bolado com relação a achar todas as shrines, pra ser sincero. Cara, eu vou te falar que eu ficava aliviado quando era Test of Strength, velho. Depois que eu peguei a Master Sword, né? Porque eu só enfrentava o bicho rapidão, ó. É que eu gosto de coisa surpresa. Quando eu via que era um lugar aberto, ai, que legal. E às vezes nem é um major test, é um minor, sabe? Aí é muito tranquilo. Não, e tem vários que, assim, que nem você falou, o teste tá antes, né? E aí você só entra pra pegar o poder e vai embora. Ah, essas são, assim, as que eu mais gostei, cara. Porque eu lembro delas. Tem a famosa da mina das flores lá, que ela fica putaça com você. Não, isso foi da hora. Tem na montanha, que você tem que acertar uma flecha de choque na montanha, na puta que pariu. Tem um símbolo enorme, assim, desenhado. Posso falar um difícil? É o da Twin Peaks foi difícil. De tirar a foto? É, porque você tem que usar o resultado de um, tem que usar na outra, né? Então, você tirar uma foto. Ah, é verdade. Então, é que no Switch você podia tirar a foto em um. Ah, eu abusei disso, né? Então, você pode. No Wii U, você usaria o Miiverse. Oh, mas fazer isso. Pra que existe celular pra tirar a foto da tela? É, tem no celular também. Não, eu decorei o número e fui correndo, mano. Nossa, porra, mas você é muito... É assim, eu não sei se é muito corajoso ou muito burro, né? Mas é entre esses dois. Não, eu só tô fazendo o jeito certinho, caralho. A primeira coisa que eu vi foi apertar o botão de foto do Switch e foda-se. Que babaca. Você viu a função ali, né, velho? Exato. Que babaca. Você acha que o Link faria isso? Um herói de Hyrule não faria isso, o Link faria isso. Ele tá com um tablet Ele anotaria num papel, não, velho. O Link tem um tablet que tira foto, caralho. O que vocês estão falando? É verdade, verdade. Você pode tirar foto com o jogo. Tirar foto, é verdade. Você pode tirar foto com o jogo, é verdade. Eu tomei muita precaução antes de ir pro Ganon. Eu tive que explorar tudo, eu queria ficar mais forte possível, né? Não consegui ficar mais forte possível porque depois que eu terminei a quarta dungeon, eu falei, não, vou pegar todas as shrines, né? E, cara, eu parei de jogar assim, eu tava mó com preguiça, sabe? E eu sei lá, acho que eu fiquei uns 2 meses sem jogar. Aí lá, meados de setembro, eu falei, mano, eu tenho que zerar essa porra, porque tá chegando Mario Odyssey aí, o caralho, eu quero comprar Switch, a porra toda. Vou zerar. E tava chegando Pokémon também, Pokémon Gold, eu ia comprar e ia jogar. Olha que inútil. Mano, aí depois que eu terminei tudo, eu falei, agora eu vou pro Ganon, né? E a entrada do castelo, tipo, é difícil por causa dos Guardians, né? Eu tive que matar alguns Guardians, não teve jeito. Tipo, não sei quanto a vocês, mas né, não é tão fácil você passar daquele jeito meio stealth por aqueles guardiões que estão na frente do castelo, né? Ah, então, ô Mario, essa parte do castelo, eu achei... Sabe o que eu achei super genial mesmo? O castelo tem uma porrada de entradas. É. Então, a minha namorada, ela foi por baixo usando os carrinhos nas minas. Aí eu fiz isso também. Então, eu fui de frente mesmo, sabe? Tanto é que encontrei uns guardiões diferentes lá, que pareciam umas turrets menorzinhas, sabe? É. Cara, isso é genial, sabe? Até o castelo final é como se fosse uma dungeon que você escolhe seu caminho pra chegar no Ganon. É. Sim, você escolhe... Mano, então, sabe qual foi o problema disso pra mim? Que eu cheguei por um rio. Eu vesti a roupa dos Horas, a calça, eu acho. Eu não lembro. Nossa, o que é isso. Nossa, meu Deus. O Jomon foi pelo esgoto do castelo, né? Aí eu fui. Fui pra privada. Aí, tipo, eu falei assim, eu não conhecia como era o castelo. E aí foi a coisa mais anticlimática do universo, porque eu subi uma porra de uma correnteza, aí eu tinha outra. Eu falei, vou subir também, subi a outra. E fui indo assim, aí eu falei, onde será que eu vou cair, né? Que eu tô subindo tanto. Aí eu caí na frente do Ganon, basicamente. Ah, eu tô ligado. Eu não vi o castelo, tipo, a primeira vez que eu vi o castelo, eu não vi o castelo. Eu simplesmente caí no boss final. Eu fico olhando, que porra é essa? O que que aconteceu? E esse da hora, se você matasse, aí aparecesse os créditos, eu já vou... Não, então, mas eu cheguei no boss, eu falei, puta, mano, será que eu tô no boss final? Aí quando eu vi o Ganon saindo da porra do céu, eu falei, porra, é o boss final. Aí só me completou assim quando eu tava correndo com o cavalo que não retardado. Eu falei, nossa, hein? Eu tenho que voltar e ver o castelo, que eu não vi nada. Mas você matou ele? Matei. Eu já tava lá, né, velho? Pera, você tava com as quatro dungeons? Não, eu já tava com tudo. Aí, tipo, eu já tava com tudo. Eu falei, eu vou fazer minha entrada no castelo. Como? Não, você não tava aí, com tudo. Início... Não, Jamon, não é possível. Não tava com todos os Shrine. Não. Tá com tudo que eu queria. Não, é que memória. Você não pode ter pegado tudo. Não, então, exatamente. Chegou no castelo. Eu falei assim, nessa ida, eu vou pegar a memória, a última memória e matar o Ganon. Infelizmente, eu vi o final, que não é com todas as memórias, só depois. Não, merda. Então, eu tava com muito medo de zerar o jogo sem pegar todas as memórias, né? Aí eu peguei todas, menos a que tava dentro do castelo. E foi difícil achar, viu? Foi muito difícil. Tá num cantinho lá no quarto, perto da Zelda, né? Puta, cara, vai tomar no cu. Eu caí lá sem querer. Mas valeu a pena. E você tem que achar outra memória depois disso, isso que é foda. É verdade, né, que aí você tem que falar com a mina e a mina fala, ah, carimpa, procura essa porra aí. Aí você olha pra um quadro e você tem que ir lá onde tem uns cavalos e uns guardiões mortos, eu não lembro. Sim, é embaixo de Kakariko. Exatamente. É, mas aí você vê a memória final e ela é muito triste, cara. Tipo, ela tem todo o feeling de Zelda, assim, né, você vê o que acontece no Resurrection Shrine, etc, né. Vocês pegaram... Depois, é que assim, eu fiz isso, né? Depois que eu peguei todas as memórias, eu vi todas em ordem. Eu não vi, eu não. Vocês fizeram isso, não? Eu não fiz isso, não. Mas devia ter feito. Eu fiz isso, é meio... entre aspas, você entende melhor o que tá acontecendo, né? Não fica mais tão desconexo o sentimento que a Zelda tá sentindo, né? Depois que você vê o pai fazendo trash talk nela, você entende porque ela tá daquele jeito. Aí, mano, mas eu gostei muito, assim, tipo... Achei genial, né? Assim, chupando pouca bola, mas chupando bola, achei genial o jeito que eles contaram a história, tipo, a história, colocaram uma história sem se interferir a sua liberdade no mundo. Então, você, tipo, acompanha a sua maneira. É, então, você tá explorando e você descobre como coisas. Se fosse assim, você vai se self-service, né? Você vai lá e você pega o que você quer ver. Você vai nos lugares. E eles deixam ainda o suficiente, assim, você entende aquilo completamente, mas você fala... Deve ter mais coisa aqui, tem mais coisa assim, né? Tem uma história que tá acontecendo. E as memórias dos... Que você vê os Champions também, né? As memórias que você vê nos Champions são importantes pros Champions. E não precisam de uma posição no mundo, assim. Não precisam de uma timeline pra você entender aquela memória. Então eu achei isso muito da hora. Vamos falar do Ganon? Vamos. Eu achei bosta. Olha, depois que a gente pegou, que eu peguei todas as memórias, eu enfrentei ele, porque eu não enfrentei antes sem pegar, né? Eu achei easy pra caralho. Esse é o problema. Mas eu acho, tipo, que nem eu já comentei num cast aqui, que um cara reclamou sobre, um leitor reclamou, um ouvinte reclamou sobre a facilidade do Ganon. E eu acho que depois de você ter feito tanta coisa, o Ganon é fácil, porque você virou a fucking herói de Hyrule. Tá, você, né? É o cara que mata ele no X1. E fora que você tem quatro caras que vão lá e tiram metade do HP do filho da puta. É, mas isso é na primeira parte, né? Tipo, o que me desapontou mesmo... Tudo bem, a primeira parte me desaponta um pouquinho, né? Podia ter uns gimmicks mais difíceis. Não precisava nem ser a questão dele resistir, mas ter umas mecânicas diferentes. Você poderia usar todas as suas habilidades, né? Eu também agora, acho. Agora, a segunda parte me decepcionou porque foi muito fácil. Que você já tá em cima do cavalo. A segunda parte é... A segunda parte não é pra perder. É a segunda parte... Tipo, eu perdi porque eu sou otário. É, a do cavalo... Ah, ela é um passeio no parque, cara. Ela é... É, então, ela é... Eu acho que ela, tipo, é aquela coisa. Ela é uma cutscene jogável. Ela só tá lá pra fazer o esquema. Tipo, alguém não saiu, não sei o quê. É só pra fazer cena. Não é pra ser difícil aquilo. Não é o Ganon no topo do castelo no Ocarina of Time, É, o que vale ali é o impacto da cena. Você tá dando a última flechada lá e pau no cu do Ganon. Tá usando flechas de luz com a força... Tá você e a Zelda derrotando o Ganon, né? É mais o significado, assim. Então, mas pra um bicho que... Ele, todo mundo temia, matou a porra toda. Vocês não acham que, tipo, tinha que ter um grau de dificuldade a mais, mano? Porque, mano, ele é um fucking dos infernos, né? Por que a Zelda não deu aquele arco antes, então? Porque ela não, você teve que liberar ela. E pra liberar ela foi aquele início. Enfim, tá. É que é aquela coisa, Mario. Se ele fosse muito mais difícil, quem fosse terminar o jogo antes sem pegar todas as quatro bestas... Tem gente que fez isso. Né? Não é improvável. Ia se fuder pra caralho, entendeu? E outra, não sei se vocês já viram, mas eu imagino que vocês sabem disso. Mas se você não enfrenta as bestas... Você enfrenta elas lá, né? É, você enfrenta elas antes de enfrentar alguém. Eu não sabia, Se você não enfrenta nenhuma besta, vai nele, você enfrenta as quatro seguidas, assim, na raça mesmo e vai pra ele depois. Entendi. É, então é aquela coisa, se você quer saber como que o mundo vê o Ganon, sai do Great Plateau e vai direto pra lá. Se você conseguir chegar lá, aí você vai saber como que o mundo tá vendo o Ganon, porque ninguém tá batendo no Ganon. Tá, talvez vocês tenham me tirado um pequeno incômodo que eu tava, que eu acho que, se eu posso resumir, o final desse jogo, na verdade, ele não foi um final de uma vez, né? Você jogou esse final em diversas partes do jogo, né? É tipo como se fosse um final parcelado, sabe? A dificuldade foi parcelada. É, mais ou menos isso. É, o boss ele facilita se você faz exato, o jogo. Exato. O final é você que faz. É o seu ritmo. E essa é a mensagem geral do jogo. Você jogar ele no seu ritmo, fazendo as coisas na ordem que você quiser, entendeu? O que vale é a aventura e não o final dela, né? Exato. Mas assim, o que eu não gostei nessa batalha do Ganon no final, não sei, no geral no jogo, é que faltou alguma personificação do Ganon, não sei, cara. Eu sei que talvez ficasse meio galhofa se tivesse alguma pessoa assim lá, sabe, com uma entidade, mas... Não, uma coisa que eu gostei foi o comentário da Urbosa falando, tipo, ela falou, o Ganon já foi um gerudo igual a gente, zoou a minha raça por causa disso, tipo, minha raça tem uma imagem por causa disso. Eu quero matar ele por causa disso. Essa é a vingança da Urbosa, pessoal. Eu acho isso legal, tipo, reconhecer que o Ganon não é aquela coisa que a gente vê que é muito famoso no Ocarina of Time e no Wind Waker. É ele Gerudo. Ele não é um Gerudo. Ele é aquele porco espírito escroto. Sim, sim. Aquele é o Ganon. Ele é o Ganon dos primeiros jogos, né? Ele é o porcão. Caralho. Mas e aí, depois disso tudo, o que vocês acharam do jogo, tipo, somando todas as suas experiências que vocês tiveram? Ó, o jogo foi foda. Assim, ele foi o jogo que me fez levantar do sofá. Sério, eu tava jogando sentado, aí teve uma hora que eu me empolguei tanto que eu levantei, caralho, mano, que jogo foda. E eu ainda acho que ele é foda, cara. Ele vai envelhecer bem pra caralho. As memórias que eu tenho dele, assim, são muito boas. O DLC eu não comprei, mas joguei no console da minha namorada e... Tá muito boa, então eles estenderam bem. E é isso. Foi o jogo do ano merecidíssimo, é muito bom. E tudo que a gente discutiu até agora só prova isso. A gente tem essas memórias, né? E conseguir discutir elas mesmo depois de um tempão, a gente discute rindo ainda o negócio. Faz meses que eu zerei isso. Foi lá pra... Um pouquinho depois de março, eu não me lembro de eu ter ficado tão imerso num jogo assim como aconteceu com Zelda. Eu joguei muito tempo ele e, que nem eu te falei, o meu período de jogo durou muito tempo, né? Eu tive pausas longas, mas mesmo nessas pausas, parecia que eu ainda tava dentro, imerso nesse mundo, sabe? Porque eu tava... Enfim, eu escutava conversas, estava vendo coisas na internet, por aí vai. Mas eu sempre voltava aos poucos a jogar, né? Então eu tive uma experiência muito, muito intensa por causa disso. Eu, assim, eu só posso definir assim, esse é o único jogo, talvez um dos poucos jogos que eu queria esquecer completamente pra jogar de novo. É, acho que sim. Nossa, cara, exatamente. Se não me engano, quando eu passou os créditos do jogo, eu postei exatamente a mesma coisa no Facebook, Jamão. Eu queria apagar minha memória e jogar de novo. Mas e o final? A história final? Vocês acharam que faltou? Vocês acharam que tinha que ter mais? Eu achei essa, assim, com ressalvas aqui ali, que eu gosto de outras Zeldas também, mas eu gostei muito da história do jogo, assim, tipo, a história é pequena e tal, mas só que eu gostei muito de ver essa Zelda desse jogo. Eu acho ela uma Zelda muito bem desenvolvida. Eu também achei. Tem gente que falou que ela é muito, assim, fresca no sentido de, eu não sei, sabe, ela fica perdendo e fica lá, ai meu Deus, eu não vou conseguir o poder dos deuses aqui nas fontes, nada funciona, sabe? Sim, sim. Mas eu gostei bastante, cara. Mano, você assim, entende a mina, tipo, que é aquela coisa. Sim, querendo é pressão, ou não, e querendo ou não, aquilo é uma religião. Você não sabe se o negócio existe. Mas vai dar certo se você é a pessoa, né? Você é a princesa, cadê os poderes aí? Não vai manifestar, não, pra salvar a gente? Não, o meu problema não é casado, porque eu acho a história que a gente faria, eu também concordo, acho que essa é a melhor Zelda que eu já vi nos jogos, né? O meu problema foi o final mesmo, que eu achei curto, porque eu tava tão imerso naquele jogo e foi rapidinho o final. Ah, você tá falando deles dois andando lá. É, obrigado por ter salvo o mundo, Link, que ficou mil anos, né, para... Mas eles falam, a gente agora vai reconstruir, né? Dá até pra fazer uma continuação. Eu espero que o novo jogo seja alguma coisa voltada, né? Tomara que seja. Sério? É. Vocês acham que vai usar a mesma engine mesmo? Ah, não só a mesma engine, mas que seja baseado na mesma história que foi contada, né? Da mesma... Tipo um Majora's da vida. Spirit Tracks pra... Tá. Sim. Eu prefiro que seja igual o Majora's, pega tudo que esse Zelda ensinou pra gente, joga na puta que pariu, tipo, chega e fala, mano, essa liberdade que você tem, você não vai ter mais. Aí, tipo, quebra de um jeito absurdo igual o Majora's, que você tem uma... No Ocarina of Time, você tem um... É um mundo mais bonito, só o final que é mais triste, mas aí você tem lá um jogo que é tempo limitado, um jogo que tem depressão o tempo inteiro. Eu queria ver eles quebrando e fazendo igual Majora's Mask. Eu duvido, porque Majora's Mask é um período assim que os caras falam, faz em um ano o jogo aí, tenta fazer um Ocarina of Time em um ano. Aí saiu Majora. Eu queria ver um negócio assim. Enfim, mas daquele finalzinho, daquele pequeno pedaço, vocês não sentiram faltava alguma coisa? Não gostei. Eu gostei porque eu sabia que nada do que iam me mostrar no final ia ser melhor do que tudo que eu experimentei. Não precisava mostrar mais nada. Eles se reencontraram, o Stereo Ganon, tá tudo fodido e vamos reconstruir. Eles com a roupa normal, né? Ela saiu da roupa de Zelda e entrou pra roupa de menina de novo, né? Não foi só um obrigado, você está do meu lado e vamos reconstruir. Não, entendeu? Eu entendo. É que pra mim foi curto porque, de novo, eu tava muito imerso, muito. Eu sei. Mas não que seja um problema, porque todos os jogos de Zelda, o final, são ridículos, né? Ocarina of Time, valeu aí. É foda. A nave dá um falou. Mas eu achei bonitinho os espíritos em cima do castelo, observando os dois. É verdade, né? São os cinco, né, que estão lá. Tem uma cena, tem até o rei lá. São os 4 e o 5, né? É o 4 e o 5 que é o rei. E o rei que é um puta cuzão em vida, né? Só foi legal em morte. E eles falam, eles pensam assim, tipo, a gente não morreu à toa, pronto. Eu acho legal também, tipo, tal, é que não teve Ocarina of Time o final, assim, por mais que o final seja esse nos créditos do Ocarina que tem eles festejando, eu acho bonitinho. Tipo, do Pokémon Sun Moon, que é todo mundo festejando. Nossa. Eu acho bonito esses finais. O desgosto do Mario é muito evidente. Eu acho bonito esses finais. O do Ocarina of Time eu também gosto de ver todo mundo festejando que o mundo está só. Pode até ser, mas no Pokémon é uma bosta que é aquela festinha lá, hein? Muito mal feita. Eu gosto. Só no Super XY com você andando num tapete vermelho lá, né, com a galera. Nossa, enfrentando o cara de 3 mil anos, né? O cara com gigantismo, né? Mas então, aí nesse Zelda não daria pra fazer nada disso, porque os únicos personagens importantes foram esses cinco mesmo, né? Foram os cinco. E aí os cinco estão lá, tipo, olhando pra você. Eu achei, pensando assim tudo, foi bem legal. E você matou todo mundo no jogo, né? Não tem quem tá com você lá. Nossa. Podia ser no máximo os outros quatro que são os que sucederam. De repente, passando por todos os pedaços de Hyrule, todas as cidades, etc, e mostrando, porque, porra, tava todo mundo fudido por causa do Ganon, né? É que o jogo não tem como saber onde você passou, entendeu? Aí é melhor não mostrar nada do que começar a te spoiler todas as cidades que você não viu. Tá, é verdade. Você tem razão. Isso é verdade. Olha, né? Chega um estranho lá que você não conheceu no jogo. E aí, parabéns! Você tem... Acho que você tem razão, João. Milagre isso, eu acho. É, pior que é. Terminou bem, né?